uma canção de ninar com canhões. Eles vão ter um motivo para fugir. Uma pálvora. DJ Marcos das Produções de Iguaraci.